aqui, vale. Opa, ali. A Sócia Light. Isso lá que não. Sei não. A madame foi pro shopping center, vender carne contra gasolina. Gasolina, carne pro novela, carne barata, mas é carne fina. A cadela levou a madame para passear no Pina. Na praia que se vira lada, vira jogo, levantou sua saia. Madame tem pedigree, tem cara de menina. Ela tem a cabeça feita, mas tudo que a novela ensina.